Quarto e último gráfico. Somos um indivíduo. O indivíduo é este elemento vermelho. Ele continua tendo amigos, casamento, pensamentos, temores, complexos, finanças, reações, conquistas, realizações, dificuldades, frustrações, defeitos, caráter, atitudes e inúmeras outras características do nosso dia a dia, das nossas questões rotineiras, da realidade de cada um. Mas agora tem um indivíduo e no seu espírito habita o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está no núcleo do indivíduo, que é o seu espírito, ele começa a afetar a sua alma, como vimos anteriormente. E uma alma curada consegue, com sabedoria, ir caminhando pelo propósito de Deus para cada um desses assuntos que chamamos de periféricos. O Espírito de Deus, no centro da nossa vida, começa a dominar a nossa alma, cuidar, dirigir, guiar, e começa a cuidar das nossas coisas. Por isso ele disse lá: busca primeiro o reino de Deus, o governo do Espírito de Deus sobre o nosso espírito, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Não adianta nós corrermos para a igreja, corrermos para Deus, para resolver um problema financeiro. Porque ele pode ser até resolvido. A misericórdia do Senhor é muito grande. Deus intervém, o seu amor. Alguma coisa acontece. Mas, no momento em que aquilo ficou resolvido, voltamos à nossa vida normal, onde o mundo espiritual que domina é o mundo espiritual das trevas. Mas se o Espírito de Deus passou a habitar dentro do nosso espírito, através do altar de adoração, da busca, do crescimento, do conhecimento da palavra do Senhor, nossa alma vai sendo transformada. E todas estas questões, todas as suas questões, todos os problemas, todas as dificuldades começam a ser transformadas por Deus. O indivíduo, eu e você, somos um ser espiritual que tem uma alma e habita em um corpo. Não adianta tentarmos resolver as coisas do nosso corpo. Não adianta tentarmos resolver as coisas da nossa alma. Precisamos resolver o nosso espírito. Por que é que vamos à igreja? Por que é que cultuamos a Deus? Por que é que estudamos a palavra de Deus? Para juntos nos fortalecermos e irmos viver exatamente assim na nossa realidade de família, no nosso dia a dia. É mais difícil? É. Mas o Senhor nos fortalece. O Espírito de Deus conhece todas as coisas do mundo espiritual. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Agora você vai para a sua casa, para a sua família, para o casamento, para as finanças, e não começa a olhar só com os olhos físicos. Começa a olhar com os olhos espirituais que estão agora iluminados por Deus. E você começa a entender: ah, agora eu entendo por que isso está acontecendo. Então é assim e assim que eu vou orar, é assim e assim que eu vou proceder. Antes eu gritava e falava, mas agora eu vou é amar, eu vou é interceder, eu vou é orar, eu vou é pedir perdão, eu vou é perdoar, agora eu vou é deixar os frutos do Espírito de Deus se manifestarem. E então o Senhor começa a ser entronizado na família, na casa, no lar. E todo esse processo que estudamos não para de acontecer e de se repetir dia após dia. É importante nós implantarmos esta verdade do mundo espiritual. Mais do que resolver este problema urgente de hoje, é importante você repassar isso, repassar. Passar mais uma vez, repassar, colocar em prática. Então eu vou estudar, então eu vou levantar um altar, então eu vou começar a adorar o Senhor dentro de casa, então eu vou dobrar meus joelhos lá no meu quarto e vou começar a cantar louvores, vou pôr o CD, eu vou colocar as mensagens de estudo bíblico, eu vou colocar os estudos, eu vou colocar vídeos, eu vou ler os livros, eu vou ler a Bíblia, eu vou trazer a presença do Espírito de Deus dentro de mim, eu vou trazer a presença de Deus dentro da minha casa, dentro do meu carro. O que que não é teu aqui, Senhor? Eu vou levar embora, porque eu não quero mais nada que seja altar a outros deuses, eu quero apenas o altar ao Senhor, porque só tu és Deus. Vamos orar ao Senhor. Cada vida que me ouve, cada um de nós, temos desafios pessoais, problemas, questões a serem vencidas. E nenhum de nós queremos continuar a vida sem vencê-las. Estas dificuldades, estes problemas, nós queremos vencê-los. Pai, vimos nesta tarde, Senhor, que o espírito do homem, mesmo conhecendo todas as coisas do homem, vai ter que buscar uma ajuda no mundo espiritual para resolver todos os seus problemas. Enquanto o mundo espiritual for dominado pelo espírito das trevas, com engano ou não, parecendo um orixá bonito, um anjo de luz, ou parecendo o próprio capeta, não importa. Enquanto for o império das trevas dominando no mundo espiritual sobre a vida de alguém, não adianta paliativos, não adianta nenhuma alternativa, não adianta nenhuma busca incessante com a força do próprio braço. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito venha, porque se o teu Espírito vier sobre nós, o teu Espírito entende tudo acerca de Deus. E Deus é soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que põe o ar dentro de mim, aquele que me dá vida, aquele que cuida, aquele que faz crescer o cabelo, a unha, aquele que me sustenta, aquele que me protege, aquele que me dá vida. É Ele que eu quero, dominando o mundo espiritual da minha vida, habitando o meu espírito e ensinando-me todas as coisas para vencer todas as coisas. Não apenas vencer as questões periféricas do indivíduo como um corpo nesta terra, nesta dimensão temporal, mas vencendo, Senhor, para vivermos pela eternidade contigo. Senhor, eu oro por cada vida agora. E a começar da minha vida, que o teu Espírito Santo possa me inundar cada dia mais do conhecimento de Jesus Cristo. Nós declaramos quebrado toda fortaleza quebrada, toda artimanha desfeita de cegueira, de incredulidade, de dúvida, de ignorância, ou de orgulho, de prepotência, de achar que sabe alguma coisa, de pensar que o conhecimento humano pode interferir nas coisas espirituais. E nós te pedimos que venha sobre cada um de nós, que o teu Espírito nos leve a cultuar a Deus, o Deus verdadeiro, que este Deus seja entronizado na nossa vida, que o nosso Espírito renasça para Ele, e que possa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias, nos ensina todas as coisas, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos guia pela luz. Nós queremos isso, Senhor. Assim nós te oramos e te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria pedir que cada um ficasse de pé. Você se colocasse de pé, que tivesse um tempo orando ao Senhor. Existem algumas atitudes práticas que só você conhece, que muitas vezes nos custam muito caro, mas que temos que deixar para que haja espaço para um altar de adoração ao Senhor. Muitos buscam a Deus, mas estão buscando a solução da sua vida e não buscando a Deus. Então, pode até ser que consigam resolver alguma dessas questões que chamamos de periféricas, mas o espírito continua dominado pelo mundo espiritual das trevas. A alma continua ferida, violentada, cheia de mágoas, complexos, dores, rancores. Mas no momento em que nós começamos a tomar algumas atitudes para entronizar a Jesus que seja o início de tudo, reunir, estudar, orar. Estou cansado, estou desanimado, não quero, estou nervoso, estou chateado, estou fraco, perdi as esperanças, mas eu vou cultuar a Deus. E é até melhor que eu vá onde estão mais irmãos, porque um fortalece o outro. E mesmo dentro de casa, ao invés de gritar, de discutir, de agir como eu sempre agia, eu agora vou entrar para o meu quarto, para o banheiro, vou para a sala, vou para o quintal, vou para a rua e vou adorar a Deus. E dizer a Ele, eu não sei o que fazer, eu não entendo, eu não conheço nada, mas eu estou indo para te adorar. Eu venho na tua presença para levantar um altar. Agora faça o Senhor o que tem que ser feito. Mas a minha vida vai ser mudada. O mundo espiritual acima de mim será governado pelo Espírito Santo de Deus. Minha alma será tocada pelo Espírito de Deus. Meu corpo, minhas coisas físicas, minhas questões periféricas serão todas abençoadas pelo Espírito de Deus. Quero pedir que você, de pé, comece a declarar ao Senhor, mesmo que baixinho, por talvez um pouco de timidez, comece a declarar ao Senhor coisas que você vai deixando. Mas eu já deixei lá atrás alguma coisa que foi tão difícil e está sendo difícil, eu estou quase voltando atrás. Não volte. O caminho mais fácil é o que o inimigo oferece. Senhor, me mostra. Espírito de Deus, me mostra. Talvez eu mesmo esteja sendo o centro da minha vida. Tudo para mim, eu, resolver para mim, eu. Mas eu quero levantar um altar, não é para mim. Eu quero levantar um altar para o Senhor. Eu quero entronizar o Senhor. É muito difícil me relacionar lá em casa, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria, vai te capacitar, e quanto mais você o adorar, o entronizar, mais Ele agirá através da sua vida dentro do seu lar, e você vai começar a experimentar a queda, a derrubada dos impérios malignos, das fortalezas satânicas. E o Espírito de Deus vai influenciando, tocando, transformando tudo à sua volta. Curando as feridas, restaurando o coração, abençoando sua vida.